Família, família, conjuntivite no beat. O reumatismo é craniano, plano Enigid City. A doença incurável, o contágio sem limite. Vão de expressão, a união de rap com grafite. Rapaz, que é insano gostar de uma farra de chinelo no dedo. Olhar tá sendo sincero, só quero o que é meu. Só se achou que ele se perdeu. Na briga, intriga, instiga o ego, bagulho de orgulho. Deixa o homem cego, encontra um ponto de luz no breu. Só se achou que ele se perdeu. Cuidado, maluco, na tripa, sua armadilha. Alô de família, bom dia pra ti que desce na mira. Plena sexta-feira com balde na cu. Acaba, renova meu espírito, faço-me digno dos aprendizados. Se não merece, valeu, obrigado, faço minha prece. Custo de elevado, mas nunca levado pelo que é falado. De tudo e virtude, prova o contrário do que a maioria pensou ou pensaria. Por isso medito no que me é dito, medito no timeline. Eu vi no sublime queimando fine, os irmãos no slackline. Isso aqui é Itaquá, isso aqui é Niterói. Isso é Rio de Janeiro, aqui não tem super-herói. Isso aqui é Itaquá, isso aqui é Niterói. Isso é Rio de Janeiro, aqui não tem super-herói. Isso aqui é Itaquá, isso aqui é Niterói. Isso é Rio de Janeiro, aqui não tem super-herói. Isso aqui é Itaquá, isso aqui é Niterói. Isso é Rio de Janeiro, aqui não tem super-herói. Campeão Cannabis Cup, pensador inconstante no mundo pensante. Gasto meu tempo precioso roubando porta de cofre. Big up, sou um ser artificial que queima como fogo de artifício. No ofício é fácil, mas todo mundo quer tirar onda falando que tá sendo difícil. Que de todas as minhas virtudes seria tirar o peso que carrego pelos meus vícios. Eis que ficarei leve, entre leve o que puder, mas não é quem se atreve. Não teme, não deve, se perde montanha de neve ou se acha na bola. Que rola e provoca um avalanche. Sou vingativo e sempre três vezes mais bem preparado pra revanche. Então não me tonteia sem cara feia antes que eu te pranche. Te mande pro desmanche, não sou cordial, mas posso ser arrogante. Sou guerreiro em processo de aprendizado com meu foco ainda distante. Tempo diante, só mostra quando era cascudo, ainda era iniciante como sendo instante. Não tiro mais gênio, compreendido que pra isso tem que ter vivido como um gênio. E falado em cores sérias, começo matéria da sua matéria no início do novo milênio. Gente de gênio, Nobel de literatura, José Saramago, Joseph Mengele, Alemão Amargo, distribuição de rótulos e prêmios. A evolução das peças tem um preço a ser pago. Então foda-se quem me olha superficialmente acha algo de errado. Hidropônico transgênico, sou só mais um doidão e eu carrego o fardo que um doidão conquista. O mundo e a vida moderna vai definhando e matando de loucura os artistas. Gênios de hoje em dia cursam universidade, bacharelado em física e dão a vida inteira pra aprender sobre a porra da vida em estatística. Isso aqui é Itaquá, isso aqui é Niterói. Isso é Rio de Janeiro, aqui não tem super-herói. Isso aqui é Itaquá, isso aqui é Niterói. Isso é Rio de Janeiro, aqui não tem super-herói. Isso aqui é Itaquá, isso aqui é Niterói. Isso é Rio de Janeiro, aqui não tem super-herói. Isso aqui é Itaquá, isso aqui é Niterói. Isso é Rio de Janeiro, aqui não tem super-herói. Tininga, cambuinhas, o seu Itaquá tiara. Me inspiro pra fazer rima largadão na beira da praia, fumando minha caia de cara pro mar. O fone no vidro pra me concentrar. Tem gente que pensa que sabe de tudo e não sabe da força que a rima me dá. Vem como uma onda na minha cabeça, expresso uma parte da minha natureza. Nunca se esqueça dessa beleza, é a pureza da magreza. Preparado pra encarar qualquer bala que apareça com destreza. Isso aqui é TH. Pronto pra bater de frente com qualquer problema. Não sou um herói, mas quando eu chego, sei que eu roubo a cena. Vou de Itaquá pra Copa Leme também. Admirando as ruivas, louras, preta e as morena. Eu sou da terra de índio, famosa pedra pintada. Então se